Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 2 de fevereiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. No ar o Panorama Agrícola de 2 de fevereiro de 2012, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: é sempre melhor ficar quieto do que falar bobagem. Confira a dica técnica para um proagro sem problemas. Panorama Regional Chicão de Lages fala sobre homeopatia. E na entrevista, renda, diversificação e preço mínimo, ideias do novo presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você, agricultor, ter um seguro Proagro sem problemas, lembre-se, ao contratar ou renovar uma operação para financiamento de custeio de lavoura perene, como exemplo maçã, banana, uva ou pêssego, você, agricultor, deve apresentar laudo de vistoria prévia que restringe o estado fitossanitário e fisiológico das plantas e que ateste, no caso de lavouras sujeitas a perdas por geada, que a localização e as condições da lavoura obedecem às recomendações técnicas. É hora das notícias. O governo do estado beneficiou na semana passada agricultores de Xaxim com a entrega de adubos, sementes e equipamentos. A ação é de incentivo a produtores prejudicados pela estiagem recentemente e pelo granizo de dezembro passado. Os agricultores receberam de graça aveia, azevenha, adubo, ureia, milho, feijão e soja. Os equipamentos cedidos à Prefeitura de Xaxim são 2 distribuidores de adubo líquido, 1 distribuidor de calcário e 2 ensiladeiras. Fique ligado no Panorama Regional. Como funciona a homeopatia? Com mais de 200 anos de história, a homeopatia ainda é um ramo da medicina que é visto com certa restrição. Para tentar mudar essa visão, o físico Valmir Ronaldo Guimarães da Silva se vale de um dos ramos mais avançados da ciência, que é a física quântica, para provar que a homeopatia funciona. E segundo experimentos feitos por ele, o que faz funcionar um remédio homeopático não é a molécula do princípio ativo, mas as ligações químicas de função onda, onde essas funções onda são como um dispositivo que faz com que exista o funcionamento de algo mesmo que ele não esteja ali. A sucção, então, é a parte essencial da homeopatia e, segundo as pesquisas do professor Valmir, é assim que se faz a ligação que faz o efeito acontecer. A descoberta da sucção, que deu há cerca de 2 séculos atrás, quando Christian Hamann criou o termo. Ele levava os remédios diluídos na carroça e notou que em algumas pessoas a homeopatia não funcionava. Isso acontecia sempre com as primeiras a receber o remédio, e as que ficavam então mais distantes acabavam tendo os benefícios da cura. Daí Hamann percebeu que o andar da carroça, que batia os remédios através de solavancos e pedras durante o caminho, é que faziam com que o remédio funcionasse. Por causa então dessa constatação, é que se começou a fazer a sucção, onde a cada diluição se chacoalha por 100 vezes a solução. Então, ele, o Christian Hammermann, não sabia como, mas sabia que funcionava. E agora, então, o professor Valmir está provando cientificamente que funciona. A Estação Experimental da IPAGRE de Lages tem feito pesquisa na área de homeopatia e está construindo um dos maiores laboratórios do Brasil nessa área. É um laboratório de referência nacional. Hamilton Weber Xavier, Chicão, IPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato do programa hoje é com José Walter Dresch, que é agora o novo presidente da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina. José Walter Dresch, qual é a principal ideia da sua gestão frente à FETAESC? Inicialmente, eu gostaria de saudar o nosso amigo repórter e dizer que a FETAESC, nos seus 44 anos, sempre teve como objetivo principal representar uma categoria chamada de agricultura familiar no estado de Santa Catarina. E a nossa ação deve continuar nesse sentido de representação da nossa categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar e priorizando a organização desses trabalhadores através do associativismo, do cooperativismo, da organização da produção e, acima de tudo, da sustentabilidade, com a participação de toda a família. Nós queremos trabalhar com o homem, com a mulher, com o jovem, com os companheiros da terceira idade, companheiros e companheiras, enfim, com as famílias do meio rural, dando a elas tranquilidade. Esse é o nosso objetivo principal, até porque sempre que nós reivindicamos recursos, preço, seguro. E hoje eu acho que nós temos algumas razões a mais, que são as questões ambientais, que envolve o meio rural e é uma questão bastante preocupante. Então nós precisamos trabalhar muito a formação e o esclarecimento para essas pessoas. E nós vamos fazer isso com muita intensidade nesses nossos próximos 4 anos, sempre valorizando os nossos sindicatos de trabalhadores rurais e as nossas 17 associações microrregionais, que compreendem um universo de 199 sindicatos no estado de Santa Catarina, com mais 26 extensões de base. Então, portanto, nós estaremos trabalhando de forma direta com 225 municípios e de forma indireta com o estado de Santa Catarina, com os agricultores familiares. Na sua avaliação, na avaliação da FETAESC, José Walter Dresch, qual é hoje a principal necessidade do agricultor familiar? O agricultor familiar precisa de renda. Essa é a necessidade dele. O agricultor familiar trabalha numa incerteza muito grande. Na suinicultura, na avicultura, mesmo que a suinicultura já fugiu um pouco do campo da agricultura familiar, mas a avicultura, a produção de leite, a produção de grãos em pequena escala, mas numa grande quantidade de propriedades fazendo isso, não dá segurança a ele. Então essa é uma necessidade, porque nunca se sabe. Hoje, se nós fizermos um acompanhamento de qualquer meio de comunicação, a preocupação é o preço do milho. Por que o preço do milho é preocupação hoje? Porque a grande parte dos agricultores do oeste, do extremo oeste de Santa Catarina, perdeu a safra de milho por conta da estiagem. Então não pode ser dessa forma. O agricultor tem que trabalhar com uma segurança de preço. Se ele estiver produzindo leite, que ele tenha segurança que ele vai vender durante o ano o leite por um determinado valor possível de sustentar a sua propriedade. Se estiver produzindo grãos, da mesma forma, se estiver produzindo frango, da mesma forma, e ele precisa ter certeza que isso dá uma condição de sustentabilidade para a sua propriedade. E nós precisamos trabalhar muito a diversificação da atividade rural. Não podemos fixar ela somente numa atividade, somente leite, somente frango, somente grãos, somente frutas. Eu acho que é impossível. Nós precisamos que as famílias trabalhadoras da agricultura familiar diversifiquem sua atividade e possam ter atividade normal durante os 12 meses do ano, não somente nos períodos de safra e depois na entre-safra nós temos problema. Então essa é uma demanda que nós entendemos que o nosso agricultor precisa fazer essa discussão através da gestão, da formação, da participação no debate de o que é sustentabilidade para uma propriedade no meio rural. Então isso é uma questão que nós queremos fazer através de seminários, de encontros, que faz esse debate com as nossas famílias trabalhadoras rurais. Perfeito. José Walter Dresch, novo presidente da FETAESC, muito obrigado pelas suas informações. Nós agradecemos essa oportunidade, nos colocamos à disposição e gostaríamos de poder sempre contar com parceiros no estado de Santa Catarina que possam nos ajudar a divulgar o trabalho e a intenção da ação da FETAESC para os próximos 4 anos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.